Bom dia, papais, mamães. Aqui é a Bárbara, do Filhos, Desafios e Ministério. Estou aqui para dar continuidade à leitura do livro Desafio de Amar para os Pais. Mas antes eu gostaria de convidar vocês para que ao longo do dia estivessem orando, intercedendo pela vida do Mateus, o filho da Êxila, e pela vida da família dela, da Êxila e do Odilon. E do irmão. Todos têm acompanhado, sabem o drama que eles têm enfrentado, com Mateus, com meningite viral, em estado gravíssimo no hospital, e segundo as informações, muitas das vezes desencontradas, porque pessoas dentro do nosso meio acabam divulgando informações não verídicas, mas nós sabemos que ele realmente precisa de um milagre. Ele está num momento muito delicado, ele está enfrentando o vale da sombra da morte. Só que nós cremos no Deus das causas impossíveis. Nós cremos no Deus que tirou Lázaro e ressuscitou. É nesse Deus que nós cremos. Nós cremos no Deus que tem propósitos. Então nós não sabemos o que Deus está fazendo com essa família, com esse rapaz. Mas a gente sabe que Deus não perdeu o controle. E a gente sabe que a Êxila, com tantos testemunhos que já impactaram tantas vidas, um testemunho forte na área do casamento, na área da voz, nós sabemos que muitas coisas cooperaram para o bem da vida dela, como mulher, como adoradora, como esposa e como mãe. Eu tenho certeza que, como muitas mães aqui, ela se coloca diante de Deus todos os dias, se coloca na brecha pela vida dos filhos. E assim como ela, tantas e tantas mães que têm nos acompanhado, o faz diariamente. Mas no mundo nós teremos aflições. Papai só pede que nós tenhamos bom ânimo. Então que em meio à dor possa nascer o adorador. E que durante o dia nós não esqueçamos de adorar e interceder pela vida do Mateus e por tantas outras crianças, tantos outros adolescentes que estão em leitos de hospitais. Que nosso coração hoje possa se inclinar por essas vidas que muitas vezes estão sozinhas, parece que muitas vezes esquecidas, mas por trás de cada vida há um exército que se levanta. Nós somos um no Senhor. Não é porque é a Êxila, não é porque é o filho da Êxila, não. Porque a palavra de Deus fala que nós somos em um no Senhor. E o mundo só vai crer na igreja quando a igreja mostrar o verdadeiro amor uns com os outros. Então que nós possamos nos levantar como igreja, como irmãos em Cristo, filhos de um mesmo Pai, e nos colocar na brecha por essas vidas hoje. Amém? Vamos à leitura. O amor conquista corações. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Malaquias 4, 6. E assim se fecha o último capítulo do Antigo Testamento. E há um silêncio durante anos até que o Messias venha. Quem tiver os corações de seus filhos tem seus ouvidos e influencia significativamente na direção da vida deles. Você pode ser pai mais inteligente e espiritual do planeta, mas se perder os corações de seus filhos, ele provavelmente o rejeitará a longo prazo. Sua eficiência como um pai depende dessa única questão-chave. O rei Davi foi um homem segundo o coração de Deus, um grande guerreiro, um líder bem-sucedido e um amigo amoroso. Mas ele perdeu o coração de seu próprio filho, Absalão, o que resultou em dolorosa disfunção familiar, vergonha pública e a perda de 20 mil homens em batalha, segundo Samuel 13, 18. Como pode ter acontecido tal tragédia? A ruína começou quando Davi se distanciou da intimidade com Deus e começou a esconder seu pecado. Pecados ocultos nos afastam de Deus. Absalão entrou, então, assistiu quando ele negligenciou exercer justiça com seu próprio filho Aminon, que estuprou Tamar, sua filha, irmã de Absalão. Ao tentar recorrer a seu pai, este apenas ficou irado e foi embora. Davi foi embora e nada fez. Então, como vingança, Absalão matou o homem que desonrou sua irmã Tamar, seu meio-irmão. E Davi não censurou nem apoiou o filho perverso. Depois que Absalão finalmente voltou ao lar como um pródigo, implorou pela atenção de Davi, mas foi ignorado. A mágoa e raiva mal resolvidas levaram a iniciar uma guerra civil contra seu próprio pai. E como ocorre isso hoje, nos dias de hoje, né? Quantas famílias são destruídas por mágoas e raivas mal resolvidas. Absalão foi morto em batalha, fazendo com que o relacionamento problemático assombrasse Davi para sempre. Após a morte de Absalão, Davi coroou seu filho Salomão para sucedê-lo como rei. Salomão, tendo testemunhado o trágico relacionamento entre o pai e seu meio-irmão, fez uma súplica intuitiva a seu próprio filho. Meu filho, dê-me o seu coração e mantenha os seus olhos em meus caminhos. Provérbios 23, 26. Ele sabia o que poderia acontecer se o seu filho não o fizesse. A súplica de Salomão continua com o passar do tempo a nos inspirar e a nos desafiar como pais nos dias de hoje. Cativar os corações de seus filhos não significa dobrar-se obedecendo a cada um de seus desejos ou dar-lhes o que quiserem. Significa dispensar-lhe a atenção amorosa, a afeição e a afirmação de que necessitam, como guardiões cuidadosos contra qualquer distância emocional, mágoas ou decisão mal resolvida que estabeleçam entre vocês. Deus coloca um desejo ardente dentro de todos os filhos quando eles são jovens, para ganhar atenção e aprovação de seus pais. Provérbios 4, 1 a 4, 17 e 6. Ele também instrui os pais dizendo, pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Colossenses 3, 21. Nós podemos vencer muitas batalhas na vida, mas ainda assim perder a guerra em casa, se nossos filhos se desviarem, se rebelarem e nos ignorarem. É possível descobrir quando os filhos voltam seus corações contra seus pais. O tom progressivo de desrespeito, a carência de ternura, a distância emocional, o pouco desejo de estar perto ou de ouvir você. Suas palavras e atitudes revelam mágoa e iras prontas para virem à tona. Filhos podem afastar-se emocionalmente por muitas razões. Sua carência de tempo, atenção ou terna afeição, promessas quebradas. Suas ações podem comunicar que você não é importante o suficiente para priorizar ou me importar com o que está acontecendo em sua vida. Pode ser duro o limite que você delineou. Se eles acreditarem que sua disciplina é rígida demais, suas demandas são grandes demais, ou que você tem um filho favorito em oculto, um sinal luminoso disparará em seus corações. Isso pode plantar sementes de ira e resistência que mais tarde brotarão em amargura contra você. Treinamento, disciplina e limites são necessários para uma boa convivência, mas devem ser recheados e embalados dentro de um contexto de amor. Algumas palavras de censura podem estar escondidas por ignorância em um tom esmagador ou expressão facial cheia de ódio. Por isso, os pais deveriam constantemente ser levados às seguintes questões. Como eu posso orientar meus filhos nessa situação sem perder seus corações? Mamães e papais, pergunte a si mesmo. Tem os corações de meus filhos dispostos agora? Eles sabem que têm a mim? Eles se preocupam com o que eu penso? Eles querem passar o tempo comigo? Eles ficam pesarosos quando estou descontente? Eles são leais quando não estou por perto? O coração de seu filho está de verdade no coração de seus pais. Se perceber que perdeu o coração de um ou de mais de seus filhos, então rapidamente pressione pausa em sua agenda e peça a Deus para ajudá-la a trazê-los de volta para você. Não tente mudar seu filho antes de examinar-se primeiro, Mateus 7, 5. Pergunte se seu Pai Celestial atualmente tem o seu coração. Você é leal e submissa a Ele? Caso não seja, não fique surpreso se seus filhos estão seguindo seu exemplo ao empurrar seus corações para longe de você e de Deus. Estenda a mão a eles e pergunte, eu tenho ferido ou ofendido você de alguma maneira? Você está enraivecido comigo? Como posso agir corretamente? Ajude-me a entender o que se passa com você, meu filho. Esteja pronto para ouvir. Apresente desculpas, ajude-os a lidar com suas frustrações até que todas as questões tenham sido resolvidas. Deixe seu amor encorajá-lo a fazer os sacrifícios necessários, cumprir promessas e realizar o que foi necessário para certificar-se de que tem os corações de seus filhos de novo. Eu termino esse capítulo de hoje, esse desafio de hoje, indicando para vocês um livro muito conhecido, Pastoreando o Coração de Seu Filho. É um livro, assim, magnífico, do pastor Ted Tripp. E tem a continuidade que eu adquiri há pouco tempo, Instruindo o Coração do Seu Filho. São dois livros importantes para os pais. E ele fala sobre disciplina, limite, e fala sobre como ter o coração dos filhos nas mãos. Fica a dica para vocês desses dois livros. E vamos ao desafio de hoje. Estenda a mão aos seus filhos, um a um, e diga a eles que você quer estar mais perto deles do que tem estado até agora. Pergunte as questões mencionadas no início e no final do capítulo de hoje e comece a seguir os passos para conquistar e manter os corações deles. Pontos para refletir. Se um ou mais de seus filhos estão resistindo a relacionar-se com você de verdade, agora, quais as razões para isso? Por outro lado, o que você está demonstrando para manter acesso saudável ao coração deles? Como poderia continuar agindo além disso? O que você aprendeu sobre a conversa individual com os seus filhos? Bom dia e que Deus abençoe e guarde o dia de cada uma de nós. Amém.